Errei. E aí, tô com o mão pra cima. Da linha dos três, mirei, fiz a seta. Na cabeça. Se derrubar é pênalti, deixa que eu bato, eu vou. Oh, oh, oh, oh. Fiz o gol. Da linha dos três, mirei, fiz a seta. Na cabeça. Não se aproxime, não tente me impedir. Tem uma meta a seguir. Acredite, aqui DMN chegou. Voltou, batendo forte estou. Sigo em frente, vou que vou. Estilo próprio criou, experiência ganhou. Pagando comédia na minha ideia não estou. Pois sou, articulado na minha. Pode o quê? Procuro me conter. Pegando livro pra ler, conhecimento obter. Minha razão de viver é que um dia o meu povo então consigo poder. No alto grau da paz, da positividade. Bem longe do crime e da marginalidade. Também consigo alcançar seu lugar ao sol. Não só apenas na música ou no futebol. A banca de malandro vale o proceder. Se não é correria, então não troque figurinhas com a morte. Afaste o esporte, a vida dote. Preto sim, sou forte, não sou Loki. Inteligência é o meu dote. Vou para cima, chutei. Pode ter, tenho sorte. O ideal atingir, o título conseguir. Sim, tenho uma meta a seguir. Então, da linha dos três, mirei, fiz a sexta. Na cabeça. Não se aproxime, não tente me impedir. Tenho uma meta a seguir. Da linha dos três, mirei, fiz a cesta. Na cabeça. Se derrubar é pênalti, deixa que eu bato, eu vou. Oh, oh, oh, oh, fiz o gol. Da linha dos três, mirei, fiz a cesta. Na cabeça. Não se aproxime, não tente me impedir. Tenho uma meta a seguir. Da leste terrorista, um mando realista. Expondo, colocando aqui meu ponto de vista. Te dei a dica, se liga no meu toque. Perigo alta voltagem, meu rap é como um choque. Que eletrocuta sua mente, deixando inconsciente. Fazendo uma lavagem cerebral inteligente. Daqui pra frente, algo vai mudar. Frequenta escola, não pare de estudar. Cursar na faculdade, conhecer a verdade. Se acredita realmente nessa tal liberdade, imponha respeito, bata no peito. Exige o que é nosso, pois nos é de direito. Pois nunca foi feito, considere-se assim então um verdadeiro preto. Herança de há muito, muito tempo atrás. Resgato a autoestima de um povo, peço paz. Faça a sua parte, vai lá, liga aí. Escolha o seu caminho, tem uma meta a seguir. Se liga aí. DMN. Liga aí. Quero ouvir. Da linha dos três, virei e fiz a cesta. Na cabeça. Se derrubar é pênalti, deixa que eu bato, eu vou. Fiz o gol. Da linha dos três, virei e fiz a cesta. Na cabeça. Não se aproxime, não tente me impedir. Tenho uma meta a seguir. Jogo pra ganhar e não desisto. Insisto. Sem te atrasar, eu conquisto o título. Não se aproxime, não tente me impedir. Tenho uma meta a seguir.